Eldorado. 92,9. Eldorado. 92,9. Secretas, sonhos ocultos, fugas, mentiras, culpa. chuvas e falhas, muita espera pra pouca migalha. Tudo que um dia já foi um motivo pra tanto mistério e prazer, apodreceu nosso fruto proibido. E eu vim aqui hoje só pra dizer: eu quero te olhar de um lugar diferente. Eu quero a chave, a chave da porta da frente. Eu quero agora e eu quero pra sempre. Te olhar de um lugar diferente. Eu quero a chave, a chave da porta da frente. Eu quero te olhar de um lugar diferente. Eu quero a chave, a chave da porta da frente. Eu quero agora e eu quero pra sempre. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Charts, né? Eldorado, What I Say, antes Barão Vermelho, A Chave da Porta da Frente e R.E.M. com Stand. 9:26. Eldorado. Eldorado. 92,9. Você está na Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. A lata, no fundo da madrugada, no silêncio, na calada, de repente foi chutada e na batida começou a batucada. Bate, bate, bate na lata. Sete e meia da manhã, tá na hora de descer pra trabalhar, é. Tá na hora de descer pra ter o que ganhar. 1995, 10h20 eu vou pra lá. Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem, deixa pra lá. 10h20 eu vou chegar, saber o que há. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. não digo amém. Tem que falar com G, tem que falar com Zé. Bato maré. 6:30 tô parado, pôr do sol abotoado. Na lagoa, no aterro eu tô parado. Voluntário São Clemente, tô parado. No Rebouças Sunil Velho, eu tô parado pra ver. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. Vamos bater lata. Mais tarde, já de noite, tudo em cima, já no clima, vou correndo te encontrar. Vou te buscar, vou te pegar, vou te apanhar pra te mostrar. Pra ver o que há, pra ver o que há. É só subir sem se cansar, depois descer pra trabalhar. É só descer pra trabalhar. 10:20 eu vou chegar pra te pegar. Pra ver o que há, pra ver o que há. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. É, na lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, veneno da lata. Vamos bater lá. Eldorado. Touching you.

Queen aqui no Eldorado Radio. Gaga, antes o Mika, Touches You, Fernanda Abreu, Veneno da Lata e The Plan com Outside. Faltando 12 para as 10. Eldorado FM. Cenoura e Bronze, Mafre Seguros e Banco do Brasil oferecem Eldorado Estação Férias, Verão 2010. Aí Donny Hathaway em Valdez in the Country. O músico urbano vai fazer uma pausa rápida depois do break, mais rhythm and blues e soul pra você. Música urbana com João Marcelo Boscoli. Porto Seguro Alto e Imprensa Oficial oferecem Letras e Leituras com Mona Dorf. Segurar o leitor logo no início de um livro é tarefa difícil. Fica mais fácil quando se dá de cara com personagens interessantes, não óbvios. Um bom exemplo é A Elegância do Ouriço, de Muriel Barberi, uma deliciosa crônica de vida na França pela perspectiva de duas observadoras sagazes, moradoras de um condomínio de classe alta num bairro elegante em Paris. Duas narrativas que se entrelaçam. A primeira é a zeladora do prédio, gordinha, de meia-idade, culta, apreciadora de literatura e arte, mas tão desconfiada que esconde seu lado mais intelectual e deixa à mostra apenas o estereótipo esperado. A outra narrativa é de uma adolescente calada e pensativa que decide cometer suicídio no dia do seu aniversário de 13 anos. Melancolia madura, mesclada com crise adolescente. Um delicioso romance filosófico. publicado pela Companhia das Letras, A Elegância do Ouriço, de Muriel Barberi, é o livro que recomendamos hoje. Ainda mais agora que ele ganhou o Prêmio Jabuti de tradução de francês para o português. Mona Dorf, Letras e Leituras, Rede Eldorado. Letras e Leituras. Oferecimento Porto Seguro Alto. Trânsito mais gentil. Uma campanha do Porto Seguro Alto. E imprensa oficial. A magia dos livros mais perto de você. Governo do Estado de São Paulo. Um estado cada vez melhor. Manuel Imbuzeiro, morador da região do Córrego Cruzeiro do Sul. Aqui era feio. Era só esgoto, tudo jogado. Não tinha nada aqui. Você não tinha aquela confiança de deixar suas crianças na rua. Hoje está ótimo. Você pode deixar a molecada vir para aqui, brincar à vontade. O governo de São Paulo, por meio da Sabesp, já despoluiu 42 córregos da capital com o programa Córrego Limpo. E serão 100 até 2010. Faça a sua parte. Não deixe o lixo nem o esgoto voltarem para lá. Sabesp. A vida tratada com respeito. Governo de São Paulo. Trabalhando por você. Eldorado FM. O livro leva você a todos os lugares. Democratiza o acesso ao conhecimento. O governo do Estado de São Paulo, por meio da imprensa oficial, preserva a memória brasileira com obras de relevância cultural. A magia dos livros, mais perto de você. Imprensa oficial. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. O projeto Pintou Limpeza tem o apoio de Tetra Pak, Eldorado Cidadania. Música Urbana, com João Marcelo Boscoli. Estamos de volta com Música Urbana, aqui na Super 8 da Eldorado. E a gente abre com a cantora Davina em So Good. Logo na sequência, R. Kelly em R&B Thug. E fechamos com a Shanti na faixa Don't Let Them. você ouve Música Urbana, Rádio Eldorado. Checking out your body, babe. Steadily tossing that cash flow, babe. Could you drive me crazy? Won't you be my lady? But I can make your body talk to me. All I need is my CD, bad weed and some crispy. Then I'm gonna choke you up and down that switch head. And when you leave without my room, you'll be walking morning. I can keep my body coming like CTA. You're dealing with a true baller, babe. Giving you the keys to mama says. Keep on jumping like an impala. Slam that sexy ass down the pole like what? Come and get some of this on the thug, babe. Just an on the thug, babe. Trying to get some ass, babe. Do you want a thug, babe? Jones, babe, make the room go black. Baby girl, put your body right there. I'm gonna talk it to you, babe. I wanna hear you say, yeah, yeah. And the silent love is privacy, you and me. Wanna know, footballs and whipped cream. We can get up on the fancy sweet, thugged out with some Hennessy. See, lock your body up and throw away from me. Not gonna stop till you scream my name. With a lap dance, baby. So just get me high. Got me feeling hey. Hold on your body like a worldwide tour. Make it say toot, toot, beep, beep. Pull up to my bumper, baby. Not gonna start out till I hear you call my name. And say, ooh, Kelly, you make me holler. Keep on jumping like an impala. Slap that sexy ass down the pole like what? É o Música Urbana, na Eldorado. Don't let them take your love away. Say that you want me, yeah. Say that you. Tivemos aí Ashanti, o selo Murder Inc., Don't Let Them. Antes, R. Kelly, em R&B Thug. E a gente abriu com Davina, na música So Good. E agora, abrindo a última sequência de hoje, Earth, Wind and Fire, na música Running. Na sequência, Quincy Jones, com a participação especial do compositor e vocalista Leon Ware, em Body Heat. E fechamos com Chico DeBarge, membro da família DeBarge, grupo que a Motown elegeu para tentar substituir o Jackson 5 quando o grupo deixou a gravadora na década de 70. A gente ouve com Chico DeBarge, Love Jones. João Marcelo Boscoli. Desire, come on up. Música Urbana, na Eldorado. Yeah. Esse foi Chico DeBarge em Love Jones. Antes ouvimos Quincy Jones com a participação especial do Leon Ware na voz e na composição Body Heat. E a gente abriu com Earth, Wind and Fire, banda liderada pelo brilhante Maurice White, a música Running. É isso aí, essa foi mais uma edição do programa Música Urbana. Eu sou João Marcelo Boscoli, muito obrigado e até a próxima edição. Até lá! Música Urbana, com João Marcelo Boscoli. Eldorado FM. Vamos lá, pessoal, filha. Short, protetor solar. Tá aqui, mamãe. Boné, toalha. Ok. Filhão, prancha de surf, frescobol. Tá tudo aqui. Ah, e banco pelo celular e pela internet. Tá na mão, esse não dá pra esquecer, né? No verão, você tem mais Banco do Brasil no celular, na internet e também em supermercados, farmácias e demais estabelecimentos conveniados. Viajar é do Brasil. O banco que está onde e quando você precisa, também. Banco do Brasil. O verão é do Brasil. É todo seu. Eldorado FM. Cenoura e bronze, protege e bronzeia. Cenoura e bronze, bronzeia e protege. Protetores, bronzeadores e bloqueadores Cenoura e Bronze. Tem o elemento DNA. Protege a sua pele e o seu bronzeado por mais tempo. Cenoura e bronze, protege e bronzeia. Cenoura e bronze, bronzeia e protege. Eldorado de Cenoura e Bronze, com a proteção que você quer. Escolha o seu. Eldorado, Estação Férias Verão 2010. A rádio dos melhores ouvintes dá as melhores dicas para você curtir o período mais esperado do ano. Cultura e lazer. Os melhores lugares para você visitar em São Paulo. Informações sobre o tempo. Dicas de viagem. O trânsito nas rodovias. As melhores praias em todo o Brasil. Viagens. Eldorado, Estação Férias Verão. Sintonize os 92,9 e fique ligado nas informações que você realmente precisa para aproveitar ao máximo esse período. Eldorado Estação Férias Verão 2010. Oferecimento Cenoura e Bronze, protege e bronzeia, bronzeia e protege. Mafre, seguros para cada momento da sua vida. Mafre, asseguradora diferente. E Banco do Brasil, no verão você tem mais Banco do Brasil. Boa noite, faltando 12 minutos para as 9 aqui na Eldorado FM. Boa noite para você ouvindo a rádio dos melhores ouvintes em 92,9. André Góes está por aqui pilotando os controles até a meia-noite. Temos 27 graus na região norte de São Paulo. Nessa hora a gente ouve Rafael Sedek, Faith No More, ainda Ray Charles, Outside. Vamos começar com Jorge Benjor. Eldorado, boa noite.

Eldorado. 92,9. Beatles, Hello, Goodbye, aqui na Eldorado. Antes, Zig Marley, Tomorrow People. Ainda Rafael Sedek e Jorge Benjor com Ponta de Lança Africana. 9 em ponto, a gente segue agora com Faith No More, fazendo o sucesso dos Commodores. Easy. Eldorado. 92,9. Big stone on the

everyone. Don't know your past, you won't know your future. Every minor, you don't know your past, you don't know your future. Come on, you don't know your past, you don't know your future. Hey, all many people do that one get. All many nations do that one get. Yeah, don't know your past, you don't know your future. Don't say you don't know your past, you don't know your future. Eldorado 92,9. Beatles, Hello, Goodbye, aqui na Eldorado. Antes, Zig Marley, Tomorrow People. Ainda Rafael Sedek e Jorge Benjó com Ponta de Lança Africana. 9 em ponto, a gente segue agora com Faith No More, fazendo o sucesso dos Commodores. Easy. Eldorado. 92,9. You see your big store. Eldorado. A rádio dos melhores ouvintes. I can't give you anything but love, baby. That's the one thing I've got plenty of, baby. Dreaming a while, scheming a while, you're sure fine. Happiness, and I guess all those things you always pine for. Gee, it's nice to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworths doesn't sell, baby. Until the lucky day, you know darn well, well, baby, I can't give you anything but love. While scheming up, while you're sure fine. happiness, and I guess all those things you always pine for. Gee, it's nice to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworths doesn't sell, baby. Did lucky day, you know darn well, well, baby. I can't give you anything, I can't give you anything, I can't give you anything but love. Eldorado 92,9. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things I could do. In my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's in a mess and I'm with your tender hair and the way your life drags. Won't you come on over? For sale, did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope you find the right man who fits the lawyer. Now, are you shopping anywhere? Change the color of your hair. And are you busy? Did you have to pay that fine? She was dodging all the I'm best y'all down the hill and the way you like the dragons. I won't you come on over. Winehouse, né? Eldorado, Valerie, ao vivo, antes Diana Krall, I Can Get You Anything But Love, e o Kid Abelha, versão acústica de Como Eu Quero. Ouvimos ainda o Faith No More com Easy dos Commodores, 9:13. Eldorado FM. O autoexame de mama é um método de prevenção. Ouça agora as recomendações da doutora Fabiana Macdisse, mastologista do Hospital AC Camargo. A gente orienta o autoexame como um método de autoconhecimento. Se a gente indicasse para todas as mulheres só fazer autoexame, isso realmente não iria diminuir a mortalidade por câncer de mama, como acontece com a realização da mamografia. cuidando bem de você. As dicas do Hospital AC Camargo na Eldorado. Nunca mais se perca no trânsito. Com o OV Mapas da Nokia, você tem navegação GPS a pé ou de carro, guiada por voz, de graça e para sempre no seu Nokia. Conheça todos os caminhos da sua cidade e pontos de interesse em mais de 1000 destinos pelo mundo. Para fazer o download e saber mais, acesse nokia.com.br/mapas. Na Eldorado, a boa música não para. Por isso a gente passa essa mensagem com música. Na hora que você estiver louco no trânsito, a Eldorado coloca o Bike Repórter nas ruas para ajudar você a seguir a melhor rota e chegar mais cedo. Estamos de volta pra casa. Bike Repórter, uma iniciativa do selo Eldorado Socioambiental. A Eldorado pedalando para tirar você do trânsito. Bike Repórter, de segunda a sexta no Jornal Eldorado e no Eldorado Rádio Blog. Oferecimento Porto Seguro, trânsito mais gentil. Uma campanha do Porto Seguro Alto. Você está na Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes.

2,9. I see them fall from the trees. Where

somebody to know. Well, you're looking tough, but you need a way to let it go. Come on now, what's one supposed to do? Well, I can't seem to leave you alone. Touching me, touching you.

back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, playboy. Eldorado, What I Say, R.E.M. com Stand. 9:26. Despertar jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Once upon a time, there was light, and within the light, we saw the plan. What makes nature tonight? What makes children. Você está na Eldorado. Eldorado. Eldorado. Touching you. Eldorado FM.